dedicada a todos os nossos fãs. Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume o bom é nome de ninguém. Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume o bom é nome de ninguém. Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer. Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer. Eu nunca tive muito a ver com ela, o livro que ela ama eu não li. Eu nunca tive muito a ver com ela, o filme que ela adora eu não vi. Como chegar nela eu nem sei, era tão interessante eu aqui pichando o muro. Como chegar nela eu nem sei, era tão diferente eu igual a todo mundo. Logo eu que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Logo eu que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume, não é nome de ninguém. Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer. Às vezes faço o que quero, e às vezes faço o que tenho que fazer. Um dia eu volto pra fazer só a sua vontade, mas se eu não puder fazer você a pessoa mais feliz, eu chego mais perto disso possível. Todos os inconvenientes a nosso favor. Que diferença assim, mas nunca maiores do que o nosso valor. Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Valeu, pô, a gente tá uma vibe.